Bom dia, crianças. Como vocês estão? Antes de começar nossa aula de física quântica, eu quero que vocês me respondam uma perguntinha. João Vitor, o que você quer ser quando você crescer? Ah, tio, eu quero ser influencer. Quero encher o cu de dinheiro, comprar um carro, um Rolex e morar em Dubai. Deixa um comentário, tio. Muito bem. E você, Natália? Você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser uma mulher independente. Fazer o que eu quero, dizer o que eu quero e usar o que eu quero e me sentir segura. Basicamente, me expressar, tio. Muito bem, Natália. E você, Queller? O que você quer ser quando crescer? Quero lançar um álbum e que tenha mais ou menos 12 faixas. Queria chamar um monte de amigo pra esse álbum e queria fazer a produção inteira dele. E queria também que as pessoas gostassem muito e compartilhassem e comentassem. Olha só, interessante. E qual vai ser o nome do álbum? Paraíso Tóxico. Tóxico.